A nossa esperança tem um nome. Aquela cruz está vazia. Ele ressuscitou. Se prepare pro seu melhor momento. Se prepare. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. Da morte para a vida. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito no poder do teu sangue. Que me libertou da morte para a vida. Agora eu quero ouvir vocês, cantem. E a vida que eu vou agora, agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora. É pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. Faz barulho aí, igreja!